noite, nosso amor. Mas alguém apareceu, tirou ela de mim, me deixou assim. Ei, amigo, não fique assim. Não chore mais, volte a sorrir. Procure outra, escute o que eu digo. Se precisar, conte comigo. Faça de conta que nada acontece. O que ela fez, você não merece. Esqueça ela, volte a sorrir. Eu não quero ver você assim. Mas não dá pra viver. Sem ela eu vou sofrer. Oh, baby. Yeah, yeah. Será que ela ainda me ama? Eu queria saber, porque nem me telefona. Baby, baby, oh, oh, oh. Não posso viver, posso viver sem você. Baby, pense em mim. Assim, volte a viver. O mal que ela fez, você vai ver. Um dia ela vai se arrepender. Procure encontrar um amor de verdade. Procure encontrar sua felicidade. Não pense nela, tente esquecer. Pense um pouco em você. Mas não dá pra viver. Sem ela eu vou sofrer. Oh, baby. Yeah, yeah. Será que ela ainda me ama? Eu queria saber, porque nem me telefona. Baby, baby, baby. Oh, oh, oh. Posso viver, não posso viver sem você. Baby, pense em mim. Era tudo lindo, eu e ela. Era diferente, nosso amor. Mas alguém apareceu, tirou ela de mim, me deixou assim. Será que ela ainda me ama? Eu queria saber, porque nem me telefona. Será que ela ainda me ama? Eu queria saber, porque nem me telefona.